Mas altímetro 1-0 no 1, livre pouso na 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, C32, 1-7. Paulo Salvador, gol 1077. Para o táxi, 112 a bordo. Autonomia 0349, até na campanha. Pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 118.95. Altímetro 1011, tem um bom voo, gol 1077. 1011 ajustado. Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, 1018.95. Obrigado, bom dia. Yeah. Coordenação com a equipe do solo, está 3145, após a passagem retaguarda, o Boeing 737 da Gol, após no 08, está livre, chame táxi. Após o Gol, a retaguarda está autorizada, chama táxi, está 3045. Está 3217, solo 143, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, está 3217, até logo. A linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus, cono 4-9. Autorizada a decolagem da 1-0, gol 1-3-9-9. Itaxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso, está 3-2-1-7. Ó, gol 9-2-8-0, está livre, chame táxi. Com a 206, após desça para 3000 pés, estou altímetro 1-0-9, informando o localizador, reduz a velocidade para 2-1-0 mais. Desce a 3.011, azul 4206, repórter 1-1. Tango na escuta da torre. Azul 4206, desconsidere a última instrução. Mantenha presente pro vetoração para sequenciamento. Mantenha pro então, azul 4206. Salvador, boa tarde, 1077, mantendo o ponto de espera da 1-0. Tango, tango, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, como 4 nós, altímetro 1-0, 9. Sim, cobre o tango, tango. Torre, corrigindo controle, Salvador, bolo 399, na Dael Leda Bridge, passando, vice-chama. 399, contato radar, sou com o nível 360, perfil da El. 360 da El, gol. Com a 206, curva direita pro 060, nessa proa está autorizado interceptar o localizador. Direita pro 060, livre interceptar o localizador, azul 4206. Meu Aqua Índia, visão ao aeródromo. Ah, permaneceu, visão. Chame torre 10895, bom pouso. 10895, ó. Salvador, bom, boa tarde, Papa Romeu Romeu atende a projetatória visual com aeródromo. Romeu, atende a reparte final de 3 milhas, siga sem reduzir. Final 3 milhas, sem reduzir, Romeu atende, reporta, reportará. Como 077, pronto? Afirmo. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, vou no 077. Romeu Eco Índia, confirmando, segue para o 1-7. Afirmo, está executando curva direita, interceptar final do 1-7, reporta na final de brilheira. Entendi. Alfa Tango Tango, solo aos 4-7, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre da restrição do nível 1-3-0 a 20 milhas do Salvador, conforme carta. Autorizado. Obrigado. Então, parte 3, atento ao sinalizador no parte 3. Rota 3145 para o táxi com 140 a bordo, 3,55 alternando Campinas. Parte principal, Índia e Alfa, com temperatura 1,985, altímetro no 011, não tem um bom voo, tá 3145. 1011, parte principal, Índia e Alfa, torre 1895, tá 3145, boa tarde. Águia com Delta, mil pés, Manati, dá 1,7 autorizado, curva direita, corredor Axé. Acionando padrão 0125, controle 119, decimal 8, torre 118, 95. Quebec Hill, desço para 1500 pés, vou na proa da rotatória, chama e informe visual carota. Poderia repetir para vocês a borda, clareza 2, gol 9280. Gol 9280, com 89 a bordo, 3 horas e 25, até na Campinas. Parte principal, Índia e Alfa, com temperatura 1895, altímetro 1011. Então, bom voo, boa tarde, gol 9280. Parte principal, Índia e Alfa. Quanto espera 295, obrigado. Em ordem. Salvador, boa tarde, azul, canal de boa, mais 5 para passar, direção Campina. 4206, reparte externo. Chame externo. Zulu 1-0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta per Zulu 1-6, até Belo Horizonte, Bravo Tel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5515, controle 119, decimal 8. Autorizado 340 para Campinas. Correto, azul 6909 no 3, chame pronto, pushback, acionamento. Da 3217, visual com o Boeing da Gol, taxiando próximo através do 6200. Afirmo. Após a passagem do Boeing, ingressa via Juliette, prossegue portão 09, o TAN 3217. Ok, após o Boeing, via Juliette para o 09, TAN 3217. 4206, vento 1-1-0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0-1-1, continue a aproximação, número 2 para pouso. Ciente, 4206. Aquilo, visual com aeródromo. Afirmativo. Chave 2-108-95, bom pouso. Afirmativo. Estou passando Juliette Quebec Hill. Juliette Quebec Hill, ingresso na final do 1-7, reduzindo na medida do possível, reparte final de 3 milhas. Afirmativo. Vamos reduzir e reportar 3 milhas, Quebec Hill. 3560, solo ao 52, viva direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, tá 3560. 325, gol do 319. Sente frequência livre ao estacionar. Salvador, boa tarde, 3560, livrou. 3560, boa tarde, taxi via Alfa, pois Juliette, portão 01. Via Alfa, Juliette, portão 01, tá 3560. Torre, boa tarde, tá 3045, ponto de espera da 10, pronto, visual com azul na curta. Boa tarde, tá 3145, após o azul na curta final, ali mantendo 0. Após o azul ali, mantenha o no zero, tá 3045. Disponível 050, estou tímido no 01, no vigilante. Vigilante, estou buscando no 1, descendo dado 50, 39. Pessoas a bordo? 23 a bordo, altímetro no 01, no livre táxi, chama para ingresso. Portão número 4, autorização 1. Juliette, Quebec, Kilo, livre pouso na 17, vento no 00 graus com no 1 nós, altímetro no 09. Quebec, Kilo. Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge, em Bridge já intercepta Bezulu no meia e prossegue conforme. Decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Lida e após direto Bridge. Aciona 5475, controle 119, décima 8. Dado com 5-3-0, só Bezulu 1-0, Bridge, a Bezulu no meia conforme o plano, decolando a 10 com curva direita, subida da El, Lida, Bridge. 5475, transponde e chamar o controle 19-8, chamada nessa, ponto para o José, capturamento com 5-7-5. Correto, bom, 7-5-5. Delicate, Jackson, SMP, 8-3-1-9-0, SMP-2-0-0-2-1-7-0, information, Papa. 280, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Que é após a necessidade, ali é mantendo a 09-9-2-2-7. Juliette, Quebec, Kilo, solo 5-5, informa o pátio. Tente, vai livrar na Quebec, na negativa backtrack. Táxi em frente, livra na Quebec. Temos a aeronave no ponto de espera do pátio 4, Quebec, Kilo, aguarde para o backtrack. 77, passa nível 1-50, chama o centro Recife, frequência 1-251, hotel 3325, boa viagem. 251-3325, obrigado, bom trabalho. Paulo, vai reportar na Taxi Lima para prosseguir, Alfa Tango Tango. Quebec Hill, agora sim autorizado o backtrack, atento ao helicóptero ingressando para a linha, reporte livrando. Para quanto, Juliette, Quebec, Kilo? Condução para quantas pessoas? Gato. São 3145, decolado ao 56, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 3145. Salvador, muito boa tarde. 3045, tudo bem, 500. 145, contato radar, super nível 1 no. Questão 360, perfil da El. 360, perfil da El. Paulo, Salvador, azul 4206, para ingressão do Juliette. Ingressão licença, Juliette, portão 08, azul 4206. Juliette, autorizado, portão 8, azul 4206. Delta, livre decolar, dando 7, vento 1, 0 graus, cono 3, nós. Alfa Tango Tango, Lima Mike na Quebec, chama 2-118-95 para o cruzamento, Alfa Tango Tango. Entrou no 09, livre táxi, chama para ingresso. 9280, livre decolar da 10, vento 10 graus, cono 3, nós. Está iniciando a decolar na 280. Livre ingresso, patinado e pronto. Mike Eco Delta, decolado 59, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, grato. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. 19, decimal 8, bom voo. Confirma a frequência? 119, 8. Boa. Livrando 920, cruza 1500. O 9280, contato radar, super nível 380, perfil Dael. Dael 380. Autorizado azul 4, correção azul 6919 no 3, está livre, chame táxi. A gente vai aguardar mais um minuto devido à aeronave decolar da outra pista. Então, Salvador, passarela 2230, parte 3, pushback, funcionamento. Valeu, passarela no parte 3, chame táxi. Passarela 2230. Cono 395, desça para 2000 pés, do altímetro no 01, informe no localizador. Para localizador, 395, 2000 pés. Cono 1, livre decolar da 17, vento 120 graus, cono 2, nós. 3190 descent to 3000 feet, QNH 1011. 3000 feet, 1011, SAM 3190. 19 decimal 8, bom voo. 19-8, boa tarde, obrigado. E boa tarde, é o Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Arboa. Kilo Serra Lima, contato radar, condições de cruzão nível 100 antes de 15 milhas na saída. Positivo, senhor. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 13325, boa viagem. 251-3325, tá 3045, uma boa tarde. Direita, Indy Alpha, com temperatura 1-8, decimal 95, altímetro 1011. Então, bom voo e boa tarde, azul 4699. Salvador, boa tarde, 4-5, porta da Quebec. Pronto para cópia, quando disponível, se puder adiantar. Tá, 3545, confirma o nível para Helios? 40. 325, boa viagem. Boa tarde. Na subida Coral, aciona transponder 0263, controle 119, decimal 8, torre 11895, 3545. Decola da 10, da porta. Coral, estaciona 0263, controle 11918, 1295. Pátio 3, chame pronto, 3415. Então chame 21895, bom pouso. Obrigado, até aí. A 3190 descent to 2000 feet, going 81011, report localized course. 2000 feet, 1011, report localized course, SAM 3190. Aqui é com Delta, 20 milhas fora, modifique frequência para 2345 para a coordenação que der mais tráfego. Alô, Salvador, gol 925, pronto, estacionamento 0906. Tá livre, gol 925, chame táxi. Livre, chama táxi, 925. Para o táxi, passaria do 2230. 5-4 a bordo, economia de 5 horas e 10 minutos, apenas Salvador. Tio 3, parte principal, segunda direita, via Indy Alpha, com temperatura 118.95, altímetro 0111, então bom voo e boa tarde, passando em 2230. Centro de Taxi Frente, 43, 43 Principal, India Alpha, ponto de espera, 38, 43, 22, 27. Livre pouso na 1-0, vento no 2-0 graus, como 3 nós, altímetro no 0-9. No 0-9, livre pouso no 0, 3-9-5. 6-9-9, decolado ao 0-8, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, uma boa tarde, azul, 6-9-9. 10-3-1-9-0. 10-0, complete approach, contact now Salvador Tower, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5-95, Salvador Tower, 10-3-1-0. Seria o 2230? Afirmativo, 2230, veja o contrato final. Sente o tema, sequenciamento, mantenha o ponto de espera por enquanto, 2230. 4.000 pés. Salvador de Pátria, Gastão, Azul, 6919. Do 6919, climb for clear, 340, dial departure. 340, dial departure, Azul, 6919. Para o táxi, gol 1925, 185, 3:45, Campinas. 3:45, Campinas, só o POB? 185. Copiado, 185. Pátio, principal, Índia e Alfa, com a espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-1, tomou um voo e boa tarde, gol 9-5. Boa tarde, a Pátio, Índia e Alfa, 2:45, 1-1, boa tarde, gol 9-5. Salvador Tower, 10-3-1-9-0. Good afternoon. Good afternoon, time 3190, wind 120 degrees with 12 knots, QNH 1011, check your landing gear, clear to land, runway 10. Landing gear now unlock at 10-3190. 095, taxi livre Alfa e Juliette, portão 02. 230 ali, mantenha no zero. Ali mantenha no zero, passarelo 2230. And 31900 on the ground at 13, vacate to the right, call ground 121.9. Boa viagem. Niner. 1219, Brenton. Salvador ground, good afternoon, TAM 3190. Good afternoon, TAM 3190, Perpetua Alpha, after taxi Juliet to stand 1111. Alpha Juliet, stand 11, TAM 3190. Sou Salvador, boa tarde, gol 925, campo de espera no lugar. Boa tarde, 925, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, igual 9. Dois, 230, decolado 115, controle 1-9-8, bom voo. 109-8, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230, decolou na escuta. 2230, boa tarde, radar, subnível 180. Sessão 180, passarelo 2230. Perfil Arbo, 2230. Perfil da Arbo, compreendo, 2230. Azul 6. 919, pass park level 160, contact now receive center frequency 1251 or 13325. Can I receive the frequency? 1251 or 13325. Está livre, Gon 755, chame táxi. gostaria do 2230? 2230, consiga. Você poderia acudir na proa de Obidude ou Vitória da Conquista para o 2230, por gentileza? Vou em Vitória da Conquista, na 3230. Vou à Conquista, obrigado, senhor. Dado. Via Pezulu 1-0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Pezulu 1-6, prossegue até Panin, após Panin direto, conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, aciona 5-4-5-6, controle 1-9-8. Autorizado. Bridge, Antrim, 1-0, Bridge, Antrim, 1-6, Panin, DCC, Confim, decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge, 5-4, 5-6, o transponder e controle 1-9-8, 3-2-9-7. 3-2-9-7, portão 9, chame pronto. Tá. 9-2-5, decolada aos 2-0, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, boa. Campinas. Direita Indy Alpha, 118.95 a torre, altímetro no 011, tem um bom voo, boa tarde, gol no 755. Direita, espera, 295-01, obrigado, boa Controle Salvador, boa tarde, boa 925. 925, contato radar, super nível 360, perfil Arbo Elefa. 360, Arbo Elefa, boa 925. Próximo, espera 0 pronto. Para 2 mil pés, está altímetro no 0, 1-1, informe o localizador. Sim, a gente confirma o aeronave, chama pronto, pushback. Siga. Boa tarde, 2526. Para Brasília, copiou 360. Siga. 526, Brasília, nível 3620, está autorizado, via Pezulu no 7, até Formosa, Fox Romeo Mike, após direto. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após voa direto Elefa, aciona 5521, controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95. Controle 119, decimal 8, Força Aérea 2526, está no pátio militar ou pátio 62 de autoridade? Pátio autoridade, Força Aérea 2526. Quarto, chame pronto. Salvador, boa tarde, azul 4206, gente da Quebec, solicito Recife nível 390. Boa tarde, azul 4206, Recife nível 390, está autorizado, aerovia Peruísque 58, decolador no 0 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5543, controle 119, decimal 8. autorizado até Recife, nível 390, pela Uterisk 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Transponder 5543, controle 119, decimal 8, Caju 4206. Prática de aproximação, chame 2895, bom voo. É um bom voo. Confirme. Tá, 89, boa tarde. Evec, confere. Confirmando BH 1160. Pouso 9-0, vento 120 graus, 12 nós, altímetro no 09. 1-0-9. Cometa 89, Vieiro via Whisky 1, decolando a pista 1-0 após a decolagem de curva à direita na subida da El, após voa Leda e após Leda Ilhéus. Aciona 5433, controle 119, decimal 8. Cometa 89 no pátio militar, na pronto acionamento. Livre acionar, chame táxi, Cometa 89. Nato Salvador, boa tarde, TAM 3567, cliente da Quebec, atualização Brasília. Boa, TAM 3567, Brasília, nível 3620, está autorizado, via Pesulono 7, decolada 1-0, com curva à direita após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5540, controle 119, decimal 8. TAM 3567, está autorizado 360, Brasília, Zulu 17, decolando a 10, curva direita Arbor, após Elefa, aciona 5540, controle 198, TAM 3567. Correto, TAM 3567, portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará nessa, pronto para o pushback, acionamento, TAM 3567. ...925, passo nível 160, chame o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. Centro Recife, 1288, gol 925, boa. Boa tarde, voo 1856, informação Quebec 170 para Recife. Boa tarde, voo 1856, Recife, copiou 390. Afirmo. Voo 1856, Recife, nível 390, está autorizado via Peruísque 58. Decolando a pista no zero após decolagem de curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5537, controle 119, decimal 8. Correto, boa noite, 56, no portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. Salve, Salvador, acionamento 6143, da Oxanaia, boa tarde, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. 6143, da Oxanaia, sobre restrito para o nível 160. 160, passarei do 2230. Passarei 2230, chame Recife em 1288. Centro Recife 288, boa. Sem decolar da interseção hotel. Vai taxiar e manter a taxi hotel e chamar a torre 1-1-8, decimal 95 para alinhamento e decolagem, altímetro 1-0-1-1-1011, tem um bom voo com meta 89. Gol no 755, chame Recife, 1251. Boa viagem. Salvador, o trip 54 no 5, taxi 3 pronto para o pushback e acionamento. Tá livre, trip 54 no 5, chame táxi. Mori táxi 54 no 5. Cometa 1-0-0, cometa formação Quebec para BH com nível 1-6-0. Cometa 1-0-0, está autorizado para Belo Horizonte, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 1-6-0, via Whisky 1, decola da pista 1-0, após decolagem de curva à direita na subida da El, após Boa Leda e após Leda Ilhéus. Aciona 5440, controle 119, decimal 8. Correto, cometa 100, livre acionamento no parte militar, chame pronto para o táxi. Voltando Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Juliette, Quebec, Kilo, utilizado Veracruz, mil pés, decolou do 97 com curva direita na subida corredor Axé após caixa pregos. Aciona transponder 0145, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Salvador, 6210, boa tarde, frente da Quebec. Xanem 210, boa tarde, autorizada a chegada mar e desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste em Salvador no 011, reduza a velocidade para 2509. 1-0-1-1, descendo para 4 mil, chamando 62-1-0-2-0. Aquilo, prossiga. Principal, após segunda direita via Indy Alpha, Ponte Esperadão no zero, torre 118, decimal 95, altímetro no 011, tem um bom voo e boa tarde, 3415. Ponte Espera, 118,95, uma boa tarde. 205, Bolonês 01. Controle ao Cometa 89. Nono. Data radar na decolagem, perfil da EL nível 160. Da EL no 60, Cometa 89. A bordo, informe a autonomia. 02 a bordo, 4,5 de autonomia. Tem condições de decolar na interseção hotel ou solicita táxi até a cabeceira 10? Pode decolar da hotel. Sente táxi ele via pátria militar e vai manter a táxi e hotel, onde lá vai chamar a torre 118, decimal 95 para ingresso e decolagem, o altímetro 011, tem um bom voo com meta 100. 100 de táxi, chamar a torre no hotel para decolar a torre. Xanem 210, reduz a velocidade para 2309. 210-39, 210. Yank Delta Charlie, informação Quebec, prossiga. Autorizado Leda, Cometa 89. Salvador, muito boa tarde, 5415, aproximando o ponto de espera da 10, está pronto para decolar. Boa tarde, 5415, ali mantenha no 0. Delta Charlie, voo local, mais de 2.500 pés, decolando no 7, vai coordenar com a torre, com proa norte, acionando 0127, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, Yankee Delta Charlie. Controle, Salvador, Juliette, Quebec Hill. Juliette, Quebec Hill, no meu país, Cordeira Serra, Ponte Parada Forte. Oi, só, Ponte Parada Barra. Reportagem, Quebec Hill. Vai quando a torre para a decolagem, tem intenção de decolar com o Pro Norte ou direto para o Noroeste ou para o Sul inicialmente? Gente, no Pro Norte, aqui da Thiago, chama a torre 10895 para acionamento, táxi e decolagem, altímetro 10111, bom voo. Salvador, 10357, gate 1 para push acionamento. Autorizado, 10357, chame táxi. Táxi, 10357. Autorizado, chama para o táxi. Prossiga. Tem o ponto de espera no hotel. Autorizado, está 3217, chama táxi. Autorizado, reportando a táxi. 14 nosso. Iniciando a decolagem, 5-4. 6210? Afirmativo, reduza para 1909. Tornamento, chama para o táxi. Enche. No livre o táxi, chama para ingresso. Solicita, se possível, para o direto BH. Aguarde. Tá, prof. Xanem 210 para sequenciamento, mantenha a presença PRO limitado pelo curso do localizador. Vai manter a PRO limitado pelo curso do localizador, né? Dois mil pés, ajuste permanece, autorizado ILS, XUI, pista no zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 112. Sim, Tem 4 no 5, decolado aos 39, controle 1 na décima 8, bom voo. Liberação retaguarda do reboio da TAM. Você vai manter posição por 1 minuto devido à aeronave decolar da frente. Controle, trip 54 no 5. Trip 54 no 5, modifique código para 0263. E 1 na nave decimal 8, bom voo. Tá, treino, até a volta. Alô, gol 18856, 02 para a próxima. 9, guarda autorização número 2 no setor, mais 3 minutos para iniciar a bonita 5 metros. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Papatango Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, decolando a presente, vai fazer um sobrevoo lá na ilha de Marideu. Vai regressar em seguida. Sim, 500 pés, escudo do controle. Ah, grato. Arda, a partir da intersecção hotel, vento 1 no 0 graus, com 3 nós. Presente pro Odileus, com meteu de mar. 354 no 5, contato radar, saída coral, nível 1 no 40. Da Coral, nível 40, 354 no 5. Claro. Xanami 210, informa que ultrapassará o localizador, novo limite radial 290 de Salvador. Afirmativo, a gente interceptado, então vamos voar, vamos voltar na próxima. 037. Encha. Xanami 210, informa o tráfego 3 horas e 5 milhas, mantendo 2 mil pés com 1909 igual a speed. Afirmativo, sim. Qual é o novo limite? Radial 290 do Velho Salvador. Ok, radial 290. Controle é Papatango até Oscar Zulu. Papatango até Oscar Zulu, prossiga. O Hotel Oscar Zulu, helicóptero decolou de Camaçari. Gente, quem faz o escudo do controle, portanto, até o Oscar Zulu. Zulu. Engenho limite, 6210. Xanami 6210 para o localizador, curva esquerda, proa 080. Atenção, curva à direita, 080, Xanami 6210. À direita, 080, 6210. Gol no 601, complete final, Xanami Torre, 1 no 895. 2, 2, 2.